Visualidades. São estas as tradições das festas de Santo Estevão e São Gonçalo de Outeiro. E eu lembrei-me de escrever em verso, em quadra. Então, logo a seguir ao Natal, vem a festa de Santo Estevão. E estão prontos os 10 mordomos, de manhã logo bem cedo, para aprontarem o pão e levá-lo à igreja, durante a missa é benzido, frente ao altar onde se veja. Depois é distribuído por todos os vizinhos, com castanhas cozidas, toda a gente come e faz convívio. Entrega-se a festa em seguida aos mordomos que entram de novo, e assim esta mordomia vai dando volta ao povo. Chegando o 10 de janeiro, festeja-se São Gonçalo. É muito tradicional, já vem muito do passado. Por causa de grandes doenças, nos animais e nas pessoas, uma promessa que se conta, eram rápidas as melhoras. Desde então ainda se mantém esta bonita e alegre tradição. Com os mesmos 10 mordomos, fazem a festa com as roscas do pão. Na semana que antecede a festa, e logo de madrugada, junta-se a mordomia para fazer a fornada. Quando se fazem as roscas, é sempre uma alegria, moldando roscas e bonecos, sempre em boa harmonia. São feitas com farinha e ovos, água, um pouco de sal, fermento, manteiga e açúcar, sumo de laranja, um porto e vai a levedar. Enfeita-se depois o charolo de roscas bem bonitas e assim muito enfeitadas na missa e procissão que bem fica. Com os gaiteiros a tocar, vai também o andor. E esta gente de Outeiro faz estas festas com muito amor. Depois da missa e procissão, toda a gente vai almoçar. É o botelo e o feijão com cascas, uma tradição para conservar. A seguir, junto à casa do povo, é a rosca dos mordomos dançada. Os homens com a rosca na mão e ao som dos gaiteiros toca-se a cusada, é assim, é. Essas roscas dançadas são distribuídas por quem quiser. Todas as pessoas têm direito de dessas roscas comer. Segue-se a arrematação. As roscas vão a leilão. Uns mandam 10, outros mais, assim é a tradição. O charolo vai-se despindo até a última rosca acabar. Depois são os ramos que o encimam para a arrematação terminar. Segue-se a entrega da festa para os 10 mordomos seguintes. Com os gaiteiros a tocar, servem-se doces e vinho. São horas do jantar, para ir depois à pandorcada. E em cada casa que queira, a rosca será dançada. Comem-se doces no fim, bebem-se finos e jerupiga. Toda a gente vai atrás, com muita e muita alegria. Alguns já carregados, outros já apareciam animados, mas toda a gente se diverte na festa do São Gonçalo. Termina na casa do povo, com música animada, num bailarico alegre, até quase de madrugada. E termina assim esta festa, que é das mais animadas, daquelas que há em Outeiro, com o São Gonçalo da Pandorcada. E terminou. Pronto. Visualidades.